My hypothesis. Within the stock market, there is a pattern as well. This is our chance to make it big. We play it right, and we can get a pound of pure. I had the craziest dream last night about a girl who was turned into a swan. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago LaMônica e hoje vamos falar de um diretor, novamente voltando ao assunto de diretores. Vamos falar sobre o cara que tá chegando com seu novo filme essa semana aos cinemas. Vamos falar de Darren Aronofsky. Vamos falar sobre os filmes que ele nos presenteou até o momento. Para falar desse assunto comigo, tá aqui, como sempre, o senhor Alexandre Luiz. Pois é, vamos falar do Darren Aronofsky. Eu queria dizer o seguinte: se a matemática é a língua do universo, eu sou um analfabeto. Não é nada, tem esperança ainda, velho. Ah, você faz engenharia, você é bom de matemática. É, dá pro gasto. E também aqui com a gente, Igor Frederico. É, oi, isso aí, ser substituto é uma merda. É aquele professor que ninguém leva a sério, né, na escola. Exatamente. Assim. A não ser que seja uma gostosa, né? Mas eu não creio que eu seja gostosa aqui do podcast. Que maravilha. E hoje com a gente, pela primeira vez, finalmente com uma internet decente, chegou onde ele mora, uma internet decente, o senhor Wilker Medeiros. Finalmente, né, cara? Finalmente, né? Não é que chegou aqui, vamos dizer que eu moro no Cafundó do Judas, né? Também ele é assim. Mas também não, é? Não. Não, cara, calma aí. Mas então, você não mora naquele lugar lá onde que as casas de barro tem sol o ano inteiro, não é? Sol, né? Que isso? Eu não moro em Tatooine, não, Thiago. Calma. Mas enfim, cara, finalmente, né? Estamos aqui. Depois de muitos pesares, a gente já tentou gravar algumas vezes, né? E assim, eu sempre estive no Cine Alerta, né, cara? Sempre tô participando aí do site Cine Alerta, escrevendo lá as críticas de cinema do site, né? E espero, assim, que essa seja a primeira de muitas parcerias agora no cast, né? Não? É, isso aí nós decidimos depois, né? Vamos ver, né? Vamos falar então de Darren Aronofsky. Senhor Alexandre Luiz, o senhor que tem a idade parecida com a dele, só não estudaram juntos porque moravam em países diferentes. É isso, quem pô, é? O cara é 22 anos mais velho que eu. Darren Aronofsky, cineasta norte-americano. Nascido no Brooklyn, Nova York, em 1969. Judeu, né, de criação, mas não muito praticante. Criado no conservatório judeu, né? Muito bom jeito na vida e foi pra uma faculdadezinha fraca como Harvard, né? Pois é. Não sei se vocês conhecem. Em 87, então, né? Ele se formou em antropologia. Antropologia social, cara. Antropologia social, que é uma coisa que depois, assim, a gente vai ver... A gente vai saber que isso realmente é muito presente na obra dele, né? Dentro dessas cadeiras de antropologia, teve cadeira também de cinema, né? Teve algumas cadeiras de artes, né? E ele ficou fascinado por aquilo ali. Depois que terminou a faculdade lá de antropologia, ele foi pro Instituto Americano de Cinema, né? E lá ele se formou em direção fílmica, entendeu? Então, assim, o famoso EFI, né? Exatamente, cara, exatamente. Nossa, e esse tanto de cadeira aí foi uma verdadeira dança das cadeiras, né? Não, ele se formou em Harvard, digo, e depois foi pro EFI, entendeu? Não, mas peraí, ele era de sociais? Ele era de antropologia social, cara. Caraca, calcule, ele devia ser um tilelê nojento, né, velho? Caraca, e ele, aposto que ele tinha dread, certeza que ele tinha dread. Ia lá com o pé descalço, todo sujo, conversar com os caras que ficam vendendo aquelas bijuterias lá na universidade, tudo fedido. Certeza. Pois é. Aí em 1998, já deu pra saber quem é o Aronofsky, né? Em 1998, ele finalmente conseguiu produzir o primeiro longa-metragem dele, né? Dirigir e escrever o primeiro longa-metragem dele. É, antes disso, ele tinha feito alguns curtas-metragens, né? Mais na área do sci-fi. Sim, sim. E isso, na verdade, rendeu alguma grana pra ele, né? Porque ele acabou vencendo alguns festivais, se destacando assim, e conseguindo justamente uma quantia de cerca o quê? De, sei lá, 60 mil dólares pra fazer justamente esse primeiro filme dele, né? Que é o Pi. Custou 60 mil mesmo, e você percebe isso na produção, mas é um filme que ele não exige também muita grana, né? É até bacana, porque muitas vezes a gente já comentou aqui no podcast, né? Que o diretor, ele precisa, às vezes, adequar a história que ele tem ao dinheiro que ele tem pra fazer, porque não adianta ele querer fazer um negócio mirabolante, né, que ele sabe que ele vai gastar muito e não ter condição, né, então ele realmente tinha uma história ali que era totalmente adequada ao baixo orçamento. Exatamente, né? E é tipo assim, cara, ele na verdade uniu o útil ao agradável, sabe, ele queria fazer um filme que impressionasse, né, que chamasse atenção pra ele, e como ele tinha um troco, né, na verdade, era um filme moderno, 60 mil não é porra nenhuma, né, então ele tinha que ter um destaque além do que ele fez, né? E por isso que ele... O que é que ele fez? Ele pegou... ele colocou a narrativa dele, escreveu o roteiro em cima justamente dessa questão. E o filme não é só apenas preto e branco. O filme é monocromático, né? Sim, sim. A narrativa dele é fundamental para que ele seja preto e branco. Ou seja, tipo, cara lá... É um cara muito, muito certo, muito... que fala sobre o matemático, né? É um cara muito preciso nas coisas. Ele não abre margem pra nem... Ele sempre tenta resolver algo. Então é um cara que realmente ele vê o quê? O preto no branco, entendeu? É uma coisa... Tem muito essa questão da narrativa, sabe? Então não é uma coisa gratuita. Como não. Praticamente nenhum filme preto e branco, cara. Tu tava falando até um dia desse com um amigo. Ele viu o Nebraska e ele me disse que... Cara, se o filme fosse colorido também era do caralho. Porra, cara. Mas o Nebraska... O Nebraska, a controvérsia... Versus aí, porque ele é um filme que ele não utiliza a fotografia preto e branco da forma como deveria, sabe? É controvérsia na sua opinião também. Não, né? Não é não, então, cara. Ele é preto e branco, ele é simplesmente um filme que o cara tirou a cor, entendeu? Ele não tem por que ser preto e branco. Ele não utiliza, cara, ele não utiliza alto contraste, ele não... Bom, isso é uma opinião, assim, bem... olha polêmica, que tem, né? E eu discordo, mas deixa pra outro assim, cast. Eu também discordo, mas deixa vamos pro cast. Que vai ser a sequência. Enfim, mas assim, uma coisa que eu gostaria de falar antes da gente embarcar aqui no Pi, na verdade, cara, eu no caso, em minha opinião, eu acho o Aronofsky assim, um dos maiores cineastas norte-americanos contemporâneos, cara. Não, por que de eu achar isso, né? Por que de eu ver isso aí? Porque eu acho que todos os filmes que eu vi do cara, assim, são fascinantes. Isso que se refere à narrativa, parte estética, conteúdo, os temas que ele aborda, né? Sempre emocionais, muito obsessivos, né? Abordando sempre a mente dos personagens, né? Que é o caso justamente desse próprio Pi. E além dele trabalhar com caras assim que são espetaculares, cara, assim, na área dele, sabe? Que é o Clint Mansell, um puta maestro, né? Não, as trilhas sonoras do Clint Mansell nos filmes do Darren Aronofsky, elas realmente dão aquela, né? aquela coisa assim de você falar que a trilha é a alma do filme. No Pi, ela executa uma função incrível, porque muita coisa no Pi, assim, se não fosse a trilha sonora, ele seria um filme muito difícil, mais difícil do que ele já é. Né? É difícil, né? Porque ele é um também... filme que te incomoda, né? Mas a trilha, ela ajuda a manter a narrativa. E no Requiem para um Sonho, na Fonte da Vida, assim, a trilha é incrível, incrível, o cara é gênio. E é engraçado, né, que ele é gênio com Aronofsky, né? Fora disso, assim, ele é bem comumzinho, né? Mas talvez seja porque o Aronofsky... Engraçado que ele veio de uma banda, né, cara? Igual ao cara lá, o Danny Elfman, né? Ele veio de uma banda. O próprio Hans Zimmer vem de banda... É verdade. Também tem outro cara que trabalha com ele, Alex, que é o Matthew Libatit. O diretor de fotografia. Diretor de fotografia. Esse cara é foda pra caralho também, cara. É. Então, assim, o Aronofsky, os filmes dele, assim, são interessantes, assim, de um modo geral, sabe? Tudo que você olha no filme do Aronofsky é interessante. Por isso que eu acho ele um diretor, assim, até o momento, não vi Noé ainda, né? Não sabe. Até o momento, até o cara é um diretor espetacular, assim, conto nos dedos, assim, os caras... Tão fodas quanto ele, Tarantino, Spike Jonze, Paul Thomas Anderson, dessa leva aí, é um dos poucos, assim, que realmente me fascina. Mas, entrando no Pi, né, Alex? Até tava falando do Clint Mansell, dele não se sair tão bem com outros diretores, talvez seja porque o Aronofsky seja um cara que realmente puxa o máximo de cada um, né? Dos profissionais das áreas técnicas, mas dos atores também. Com certeza. Tanto que no Requiem para um Sonho, por exemplo, você tem ali o Jared Leto, né? Que esse ano ganhou o Oscar, todo mundo ficou impressionado. Eu ficava me perguntando, pô, esse povo que tá impressionado com o Jared Leto nunca viu o Requiem para um Sonho, então, né? E nunca viu o Senhor Ninguém, né, cara? Também. Já viram ele, o Senhor Ninguém? Pois é. É foda pra caralho ali. No também. Clube da Luta, ele, o papel dele faz muito bem também. Ah, isso leva um soco, né? Não, é pra ser bonito e apanhar, cara. Perfeito, dou nota 10. Então, mesmo no Quarto do Pânico também, que do Fincher, ele não tá tão mal, sabe? Ele faz o carinha babaca e ele faz bem o carinha babaca. O Leto é muito inteligente, Alex. O Leto, ele trabalha com caras, assim, muito bons, sabe? O problema do Leto é que tem aquelas pessoas que têm aversão a quem é bonito. Exato, exatamente. Uai, ele não tem... Não, tem gente que realmente acha que quem é muito bonito não atua bem. Já, assim, olha, não atua bem. Beleza. E tem inveja também, que o cara tem quase 50 anos, parece que tem 20, né? Bizarro, isso é bizarro. Pi, então, conta a história de um matemático, né, o Max Cohen, que ele postulou três tópicos, né, que a matemática é a linguagem do universo, que você consegue representar qualquer coisa com números, uhum. E assim que você descobre um padrão, né, tudo no universo tem um padrão, assim que você descobre esse padrão, você consegue prever as coisas, né, você consegue até controlar certas coisas. Ele está tentando criar uma fórmula matemática, né, um número, que ele consiga prever as ações da bolsa, né, o comportamento da bolsa, mas não para ganhar dinheiro, assim, acho que é só para provar um ponto mesmo, porque logo depois a gente vê que o lance dele não é realmente ganhar dinheiro. Mas o cara, assim, ele é totalmente obcecado pelo negócio, e é interessante, porque é uma linha de estudo que é muito fácil você ficar obcecado. Uhum. É porque número é uma coisa realmente fascinante. Eu digo isso porque eu era muito ruim em matemática. E aí eu comecei a estudar um método de matemática e tal. E era um método assim que você precisava adquirir a prática todo dia, ter que fazer problemas matemáticos para aquilo ficar natural para você, sabe? Para você olhar uma fórmula, uma conta assim, e conseguir desvendar aquela fórmula, desvendar aquela conta sem muito esforço, né? Então para isso você tinha que fazer conta, você tinha que ter um programa diário, né, de problemas que você tinha que resolver. E assim, cara, eu digo que é muito fácil você ficar obcecado por isso, porque depois de um tempo eu comecei a me pegar somando número de placa de carro, sabe? Nossa, gênio, nunca pensei nisso. Aí foi o momento que eu falei, não, eu tenho que parar com isso, porque isso, eu vou ficar maluco. E aí é até interessante você colocar a matemática, que tá lá na área de exatas, né? Não tem muita questão artística da coisa, e você misturar, né, com essa parte justamente antropológica do estudar do homem. Sim. E unir isso aí os dois. E o Aronofsky é um cara que ele gosta dos dois. Ele sempre curtiu, assim, colocar isso, né? E ele brinca com esse negócio que tu falou, Alex, de contar, né? Tem muita questão de numerologia, né? Sim. Tem muita essa questão de numerologia dos hebraicos, né? No filme, né? Verdade. E assim, esse filme eu vi ele há muito tempo. E esse foi um dos que eu tinha que rever pra gravar o podcast, né? E tem uma coisa que o mentor dele, né? O Sol, que é vivido pelo Marco Margolis, né? Que o Marco Margolis é o Jared Leto ao contrário, né? Ele sempre foi velho, cara. É incrível. É verdade, cara. É o Tommy Lee Jones. Desde aquele outro lá, o Scarface. É, desde o Scarface ele já era velho, cara. É incrível. Mas tudo bem. Aí ele fala pra ele, fala, cara, se você fixar num número e achar que você vai encontrar esse número em vários lugares, você acaba encontrando. Porque você, inadvertidamente, você vai procurar esse número. Você vai encontrar ele. E é uma verdade, assim. Porque o cara, ele fica obcecado lá com o Pi. Ele fala, meu, se você ficar com esse número na tua cabeça, você vai encontrar ele em qualquer lugar. Você vai, o 216, né? Que era o número de dígitos, né? De caracteres lá da fórmula. Ele fala 216. Daqui a pouco você vai começar a contar que 216 é a distância entre a porta da tua casa e a porta da escadaria daqui do meu prédio, sabe? É maluco você ficar pensando nisso. Você vai ficar totalmente obcecado, né? E aí é que ele logo depois disso, ele vem com a mensagem-chave ali que ele quer passar pro Max, né? Que ele conta a historinha ali, a famosa história do Eureka, né? O cara tava tentando descobrir uma fórmula e tal, pra ver a densidade do ouro, porque o rei tinha recebido um negócio lá e falou, ó, você vai ter que descobrir se isso aí é ouro de verdade, né? E aí ele ficou dias, né, maluco pra tentar descobrir, até que um dia a mulher dele chegou, não, você tá cansado e tal, vai tomar um banho, né? Aí quando ele vai tomar o banho, que ele coloca o dedo na água, ele percebe que a densidade da água, não sei o que, aquela explicação científica toda. Coisa de matemática e referência de matemática, né, cara? Porque tipo, aqueles caras, tipo, Pitágoras e tal, ele viu a fórmula, tipo, entrando numa banheira e tal, ele viu que, sei lá, baixando e tal, aí de repente saiu gritando Eureka e tal, então também uma referência, né? E aí que ele fala, qual a moral da história? Aí ele fala um negócio lá nada a ver, ele fala, não, a moral da história é que você tem que ouvir sua mulher, né? E ele não tinha uma mulher, né? Por isso que ele tá ficando maluco, e o cara não tinha vida social. Ele não tinha o contraponto, né, cara? Exato. O freio. Ele queria descobrir, né, cara, tipo, o segredo de uma parada, ele queria meio que controlar, né? Não tem como você controlar a vida, né, cara? Exato. Não tem como você controlar porra nenhuma, essa é a verdade, a grande verdade do Pi. E é um filme, assim, que ele te deixa, a gente já tinha comentado no começo, ele é um filme que te deixa incomodado, né, pela edição bem rápida. Sim. Aqueles cortes que ele dá quando ele vai tomar um remédio, que depois ele retoma isso no Hacking, né? Uhum. Com certeza. É, o filme é assim, eu acho ele assim um trabalho muito autoral, né? Digamos assim, você percebe ali que é um diretor querendo aparecer, né, pro mundo, sim, mostrar suas influências cinematográficas. Ele faz um filme assim com uma montagem realmente bem atípica, que lembra muito o estilo europeu. do cinema, não é um cinema muito americano, né? E trata de mostrar tipo um tema que se mostra realmente assim, muito complexo, né? Aborda muito a mente, é um personagem extremamente paranoico, né? Fissurado, né? E conhecer mais tudo mais a fundo. O cara que enxerga muito aquela questão que eu falei do preto no branco, né? E justamente a ideia de filmar de maneira mais monocromática, né? Além também de dar aquela impressão de sonho, né, cara? O preto e branco dele, às vezes, fica tão embaçado e a trilha se junta aquilo ali, que você não sabe se o cara tá sonhando, tá acordado, aquela hora... Delirando. Né, cara? Ele pega uma lembra uma... até a estética do Memórias do Woody Allen, né? Ele lembra muito, sabe o que, Igor? Ele é Charred do David Lynch, cara. É. Lembra muito. E é o primeiro trabalho do David Lynch também, né? Com longa-metragem. Então, assim, ele uniu isso, o útil e o agradável, né, cara? Então é um filme que traz muitas questões, assim, existencialistas, trata do controle emocional, né? Além de toda a parte numerológica, né? É, da, que muita coisa ali é inventada também. A gente tem que deixar bem claro, que às vezes o cara vai assistir. É uma ficção científica, né, cara? É, e aí ele vai acreditar em tudo aquilo que os caras falam ao longo do filme, tá? Tem muita coisa ali que, assim, entra muito em contradição com a própria cabala e tal. Com certeza. E uma coisa, Alex, que a gente vê nesse filme, de forma aguda também, mas que a gente vai ver isso em todos os filmes da carreira dele, não sei o Noé. É. Todos os filmes da carreira dele até é a questão agora. Da obsessão, né, cara? É, todos os personagens. Mas se você for parar pra pensar, dependendo da forma como ele fez o Noé também pode ser um personagem obcecado. Obsessivo, é, pode ser. Eu só tô falando assim porque eu não vi, né? É, mas a gente vê logo de cara essa questão dele do obsessão, que é algo que a gente vai ver sempre, é, assim. É até bom você falar isso, que é o que eu queria mais puxar a atenção pro filme, pro Pi, é que primeiro que ele é um dos meus preferidos do Aronofsky. Eu não acho ele essas panelas todas aí que vocês falaram e tal. Mas, assim, pra mim ele tem 33 filmes grandiosos e o Pi é um deles, especialmente porque pra começo de carreira ele se mostra muito coerente com tudo que ele viria a fazer. E muito seguro do que ele tá fazendo. Muito seguro, e não tão também descaradamente, porque tem aspectos técnicos como montagem, que ela se repete até mais ou menos no Hacking, mas depois ela muda, de uma forma que ele mantém uma montagem própria dele. Falou sobre montagem, Igor. O Aronofsky, no Pi e no Hacking, ele tem uma técnicazinha que ele inventou, né? Inventou assim, apadrinhou com hip hop montage, tá ligado? E ele faz... É sério, ele deu esse nome, hip hop montage, que é uma coisa que mexe com a questão da cultura hip hop e da colagem, sabe? Daquela coisa meio frenética. Pá! Então, assim, ele não... Quer que eu faça o efeito de novo? Quer que eu faça o efeito? Não, tá bom. Mas já vê que então, o cara é de sociais, né? Tinha que colocar hip-hop ali. Mas ele veio no Brooklyn, né, cara? Ele nasceu no Brooklyn, né? Então tinha essa coisa aí do... E no caso do Pi, quando ele faz aquele negócio das trancas, das portas e tal, e repete isso o tempo todo, ele quer mostrar, na verdade, o preciosismo do personagem na vida, né, cara? Sim. Ele é um cara muito detalhista em tudo, mas né? Mas é o que vocês falaram mesmo. Eu puxo isso porque... Ela, como pra história, a montagem do Pi e do Hacken serem parecidas, elas fazem sentido pra história. E ao mesmo tempo, ela não perde o autorismo, né? A parte autoral dele. Porque no Pi, vocês até mencionaram que ele tem a parada do padrão e o filme gira em torno de números. Então, ter um padrão visual, inclusive, faz muito sentido pra toda a trama. E no Hacken, tem a parada do vício, né? Enfim. É, o vício. Ali é mostrando, na verdade, a rotina do drogado. É uma rotina de um drogado que se repete, mas assim, é porque é nessa. Esse estilo exatamente. Aí do hip hop montagem. Só que nos outros filmes dele, a montagem continua muito absurda. Acho que é um dos melhores aspectos dos filmes dele, são as montagens. Inclusive no acho que é o Lutador, né, em português. Que ele é diferente. A gente vai chegar lá. É, também, ele né? Difere desses, mas assim, a montagem continua a mesma. Eu acho assim que assim, o Pi é um filme assim, que quer muito aparecer, um filme muito autoral, né? E ele vai diminuindo, você vai ver que ele vai, filme a filme, ele vai diminuindo essa necessidade, digamos assim, de tá mostrando, né? Que ele é um cara que entende cinema, que sabe colocar câmera em tal lugar. Eu sei, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não tem essa pretensão toda, porque, é engraçado, o Pi é o único filme do Aronofsky, que acho que talvez tá dor um pouco, mas assim, é o único filme dele que causou um efeito Kubrick na minha mente, que é o Kubrick. Ele faz o filme e as imagens ficam na sua cabeça. Você pode não entender, você pode não sacar o que tá acontecendo. O Hacking faz isso. Cara. Algumas imagens ficam na sua cabeça. É, o Hacking tem aquela... Eu não gosto muito de Hacking, assim. Mas é pessoal. Mas assim, o Pi, ele até hoje... A cena final mesmo, até hoje, fica na minha mente. É, a cena final... E eu acho que muito... É e por isso que eu falo que não é muito... Ele pode até ter a pretensão que o Wilker tá falando tanto, mas eu acho que o filme se faz por si mesmo. Acaba se fazendo fazendo, porque... Ô, Igor, mas não é nem pretensão, cara. Isso aí é algo comum em qualquer diretor, não, cara. Sim, mas todo é cineasta, porque ele muito, é... fica mais claro em alguns, por exemplo. Sim, tem sim, aquele sim. Dois Coelhos, que é um filme que eu gosto muito nacional. Porra, adoro, cara. É o filme do Guy Ritchie do Brasil, né, cara? É, mas então, mas ao mesmo tempo esse você vê realmente. Caraca, olha só, eu gosto de cinema, vou fazer isso aqui. É, exatamente. Cheio de trucagem, né? Cheio de trucagem. É, mas ele precisa... O Dois Coelhos, ele precisa daquela trucagem pra esconder a história fraca, né? É, assim, ele dá uma viradinha. Mas assim, o... Mais ou menos, mais ou menos. Mas o que eu tô querendo apontar aqui é que pra mim fica muito mais... É, se for pra se incomodar, no caso, porque quando o primeiro filme, assim, debut de diretor, realmente tem isso, o Pi tem também, incomoda mais, mas assim... O Pi, ele acaba não me incomodando, eu não fico pensando toda hora, caraca, esse cara quer pagar de que entende. Mas eu acho que louca, não, as referências do cara não incomodam no Pi. O Pi, ele é incômodo por outros motivos. Então, eu vou voltar só num negócio ali que vocês tinham falado, senão eu vou deixar passar e vou acabar esquecendo, né? O Wilker falou a questão da montagem hip hop e tal, né? E ele deu o exemplo ali das fechaduras, né, na porta e tal. E como que voltando na trilha sonora, como que a trilha sonora do Clint Mansell, ela é quase que construída em cima da batida daquele feixe. Aquele feixe lá, ele se confunde com a trilha sonora do filme, né? Às vezes você não sabe se aquele som, ele é... É, o diegético. Diegético o som diegético. É, exatamente. Ou se ele tá fora, ou se ele é da trilha mesmo. Não, é uma coisa tão orgânica no filme que te ajuda também a acompanhar. E uma coisa que eu sempre gosto de falar sobre filmes, às vezes as pessoas falam assim, pô, esse filme é difícil de entender, né? Esse filme eu não consigo acompanhar e tal. Eu acredito realmente que alguém possa ter dificuldade de acompanhar alguns filmes. O Pi é um filme que realmente ele é difícil, mas ele não é difícil de entender. Cabeçudo, eu acho que ele é difícil de você... Oi? Meio cabeçudo, né? É, não sei. Mas assim, o que eu acho é que todo filme, ele fala um idioma próprio. E se você tá acostumado a assistir muitos filmes, você consegue aprender esse idioma que o filme fala logo nos primeiros minutos. Uma das coisas que o Aronofsky faz muito bem é te alfabetizar em questão de como esse filme vai contar a história dele logo no começo. Se você não conseguir acompanhar logo no começo, você provavelmente não vai conseguir acompanhar até o fim, infelizmente. Mas é um filme que se você tá acostumado a assistir filmes, pega pra assistir. Os primeiros 5 minutos do filme você já entendeu como vai ser a narrativa dele. E eu acho que a partir do momento que você entende a narrativa dele, ela é muito fluida. Mas muito. Né? Ele não é um filme difícil de entender. Talvez as pessoas encarem isso por conta do final, porque ele deixa um final assim que, né, o cara às vezes pode sair do cinema se perguntando o que aconteceu? Ele se matou? Né? O que houve ali? Aquela cena foi uma representação do que ele tinha que fazer para poder viver normalmente, né? Mas eu acho que isso não importa tanto quanto não importava, igual a gente falou no podcast passado lá de True Detective, né? A identidade do Yellow King, né? É o tipo de coisa que não importa. O que importa é que o filme quer passar, eu acho que isso, com o final aberto ou não, ele passa. Curioso você dizer isso, porque eu acho que ele é tão didático, especialmente por causa da montagem, até parece que ele foi feito pra ser... Acho que se você vê ele no mudo, ele até lembra filme mudo, porque ele é didático na imagem. Eu acho que ele é didático de se assistir também. Eu acho que talvez só a ideia pode complicar algumas pessoas, né? Pode incomodar, mas de resto eu acho que é simples pra qualquer um. Eu acho que até é um dos filmes dele mais, digamos, povão, que pode aparecer por aí do que os últimos dele mesmo. Você falou um negócio aí que ele até lembra filme mudo, eu não sei se vocês repararam, eu acho que vocês repararam, né? Mas quando ele olha naquele olho mágico, o que ele vê ali na porta, o enquadramento, é muito de cinema dos anos 10, 20, né? Que é aquele enquadramento quadrado mesmo, com a câmera bem... a câmera bem na altura ali do peito do personagem, né? É. Pegando ali aquele quadro de cinema mudo, até. E aí ele vê as coisas acontecendo por ali e tem essa... Acho que tem essa referência, acho que é bem óbvio, assim. Não é uma coisa que ele fez inconscientemente, não. Mas enfim, cara. Acho que se... Encerrando, né? Eu acho que o Pi, se você ainda não viu, porque acha meio cabeçudo, porque o filme é preto e branco, etc. Acho que é bom dar uma chance, né? Porque mesmo ele sendo algo assim do início da carreira, tem lá a sua importância, cara. Ele foi fundamental, assim, dentro da carreira do diretor. Tudo que tá no Pi você vai ver futuramente, cara. Eu fiquei fascinado por esse filme quando eu vi ele pela primeira vez, tanto que eu queria... Eu acho que eu devia estar no terceiro colegial e o pessoal queria fazer camiseta do terceiro colegial. Eu dei sugestão de colocar um Pi Quiseram. Mas. Meu Deus. E aí, 2 anos depois, né, 2000, ele lança mais um puta filme totalmente psicológico, que é o Requiem para um Sonho, ali com o Jared Leto, com Ellen Burstyn, com a Jennifer Connelly e com o Marlon Wayans, cara. Nossa, mano, essa é a surpresa do negócio. Quando sabe? Eu assisti o Pi, eu falei, porra, esse cara é muito foda, eu preciso ver outros filmes desse cara, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Aí eu fui lá, Requiem para um Sonho, porra, vou ver ele. Aí cliquei assim no IMDB lá, né, deixa eu ver quem é que tá no filme aqui. Marlon Wayans? Ah, que isso? Como assim, cara? O cara faz... Então, o que o Marlon Wayans tá fazendo? Aí eu fui assistir o filme, cara, e o cara é tão foda que ele consegue fazer o Marlon Wayans fazer um filme dramático, claro, né, cara, e convencer, porra. Incrível, incrível, cara. É incrível porque, tipo assim, depois de um tempo, né, muita gente começou a fazer essas porra, né, pegar um cara assim e usar, na verdade, a persona do cara no filme, né, que nem o Paul Thomas Anderson fez com o Adam Sandler, né. E mais o Aronofsky, eu acho que pegou todo mundo de surpresa porque o cara fazia, assim, só aquele filme babaca, né, de comédia, né, cara. É, comédia de continuou fazendo depois. É, e o pior, né, é isso, filho da puta faz um filme desse, aí você vai falar assim, nossa, né, me dei bem, porra, filme aqui dramático, legal, todo mundo tá me elogiando, vou fazer mais, não, vou voltar a fazer as mesmas porcarias que fazia com os irmãos dele lá. É foda. Mas assim, sobre o Requiem, né, cara, o Requiem, ele foi muito explorado, assim, por muitos professores, assim, cara, ele passava muito esse tipo de filme em escola pra mostrar, na verdade, a questão do vício, né, do vício da droga, e o Requiem, na verdade, não é só em cima do vício, né, cara, do vício da droga, né, cara. Eu ia falar isso, cara, na verdade ele é sobre vários vícios, né. É, ele é, na verdade, sobre o vício, Alex, ele trata todos os vícios. O vício como um todo, assim, mas eu acho interessante essa coisa de mostrar esse filme pra adolescente, assim, por conta da droga, mas uma das histórias mais interessantes do filme, justamente a da Ellen Burstyn. É a mais forte, né? É a mais forte, cara, e é assim... E o vício dela é o quê? Comida? O vício dela é TV? É TV, mas o grande problema dela é aquele remedinho que ela toma ali, né? A anfetamina. Justamente, ali. Mas o remédio ela vai tomar justamente de uma loucura que ela tem, que ela vai no médico e o médico receita aquela porra pra ela, e né? E o pior de tudo, eu acho essa história dela mais interessante justamente porque os médicos receitam essa porcaria desse coquetel. Pra velhinha, cara, com certeza. A gente vê aí várias velhinhas tomando essas porra. Não só velhinha, né, cara? Tem muita gente aí. É, tem muita gente nova que não muita precisa gente desse negócio, cara. Sabe? Verdade. Tem que se ligar nisso aí, assim, do Requiem, eu acho o trabalho mais seminal da carreira do diretor, né? Até hoje, assim, mais seminal da carreira do diretor. Porque tu, cara, é um filme que te deixa, cara, tu sai fudido, cara. É uma porrada. Te dá uma porrada muito forte. É uma porrada tão forte que eu sinto ela até hoje. Que eu não revi esse filme. Eu tinha assistido o Transporting, né? Eu vi ele antes do Requiem. Cara, quando eu vi o Requiem, puta que pariu, cara. É, porque o transporte, ele trata de uns personagens que estão muito distantes da nossa realidade, sabe? Da nossa realidade, né? Uma coisa muito... O Requiem é uma coisa, assim, mais, assim, periferia. Tá muito mais próximo da vida, do cotidiano de todo mundo, sabe? E o Requiem é miserável, que ele é um filme miserável e interessante por isso, de uma coragem do caralho do Aronofsky, que ele é um filme que ele não tem redenção, cara. É, todo exatamente. Mundo se fode no final. Todo mundo se fode no final. É, não, é... Mas por quê, né? Porque o Aronofsky, ele não é o Spielberg, né? Se fosse o Spielberg, ele ia colocar uma criancinha no final do filme. Salvando todo mundo, entendeu? Mas não. Ele tem que mostrar o negócio como é, porque senão ele não vai te chocar. Porque se for pra te fazer chorar porque você ficou emocionado numa história de redenção, numa história de superação, meu, isso aqui não é livro de autoajuda, não. Entendeu? Não é pra isso que tá aqui o Requiem. O Requiem é pra mostrar realmente as consequências de alienação, né? De como você... Sim. De você alienar as pessoas à tua volta. A velhinha faz isso, né? Ellen Burstyn, ela... E é até engraçado, os personagens ali, o Jared Leto, o Marlon Wayans e a Jennifer Connelly, eles estão tentando fugir, né? A velhinha ali, ela tá tentando fugir também da situação dela, mas ao mesmo tempo ela tá querendo se inserir numa outra situação da qual ela não pertence, né? Exatamente. exatamente. E é assim, mais sobre essa questão de você se sentir mal, eu acho que isso acontece, cara, justamente pelo Darren, assim, trabalhar com personagens extremamente ordinários, sabe? Histórias muito comuns que você vive de forma cotidiana, tipo, transportando, assim, o cara pra dentro da trama. Aquilo é muito comum na nossa vida, cara. A gente dá de cara com essas pessoas, cara. Sim. É muito comum. Você sai com angústia, sabe? Com aquela parada... Porra, que merda, cara. Que merda, né? É, que ponto que uma pessoa pode chegar por conta do vício, né? Mais uma vez, trabalhando com uma questão surrealista, né? Sim, e o vício também é uma obsessão, né? Cara, ele também fica obcecado por aquilo. E eles mostram muito bem isso na questão do braço. Porra, o cara tá com o braço todo fudido, velho. E continua aplicando, né? Aquela porra, velho. Cara, que isso? Que agonia do caralho, cara. Né? Não tem como, velho. Não ficar agoniado com uma porra daquela, né, velho? E aí, porra, o final também é... Devastador. A trilha é devastadora, cara. É, bom, a trilha sonora desse filme é tão fantástica. Que aquele tema central, né? Ele pode ser colocado em qualquer trailer. E foi, né? E foi, como foi, né? Colocado em todos os trailers do mundo. Cara, se eu não me engano, ele tá no do Senhor dos Anéis, velho. Ele tá no trailer do Senhor dos Anéis. Ah, tá, cara. Ele tá em tudo, porra. Ele tá em tudo. Essa trilha definitiva do século XX. Mas o Senhor dos Anéis é absurdo, velho. É muito doido. E é tão fantástico, cara, que ele melhora qualquer coisa, assim. O filme pode ser uma merda. Você coloca aquela música tocando, o filme melhora, assim, sabe? Mas não, no caso do Hacking, o filme é excelente. E a trilha sonora, de novo, ela exerce uma função um pouco diferente da do Pi. Que o Pi, ela é orgânica. Aqui, ela é mais, realmente, quase como que um outro personagem, né? Cara, aqui, ela surge como uma espécie de funeral, né, cara? É, como ela, ela é uma trilha funeral, onde tá todo mundo morto lá e a marcha fúnebre tocando, né, cara? Essa é a trilha, essa é a função dela na trama e tu fica naquela agonia, né, cara? Ela vai ficando cada vez... Porque ela é dividida em quatro etapas, né, cara? Das estações do ano, né? Sim, e cada vez mais... como missas também costumam ser divididas. Exatamente, exatamente. E muito bacana, Alex, ter falado isso. E cada vez mais ela vai ficando mais aguda, cara. Cada vez mais tu vai ficando mais aflito, cada vez mais o filme vai afunilando, entendeu? Então é o filme que... Porra, velho, seminal aquilo, cara. Seminal... A questão do hip hop montage, né? Que a gente fica drogado junto com os caras, né, cara? Que tá o tempo todo cheirando a parada e tal, tá o tempo todo. Você fica meio, caralho, tu participa daquilo ali, velho. Leva a TV, traz TV, leva a TV, traz TV. Porra, cara, Los Hermanos, né, cara? É interessante. Porra. Como a televisão funciona ali como um símbolo mesmo da alienação e da fogueira moderna, né? A velhinha fica ali na frente daquilo e é só aquilo, ela quer participar daquele programa e ela acha que ela tem que emagrecer e não sei o que e tal. Puta. Mas, ô Igor, tu tinha falado que curte muito a parada? Como é que é? Não, só eu acho ele legal a história, né? Baneiro. É bem narrado, igual eu disse, a narrativa, a montagem, ela tem um papel essencial pra história, mas ele não é um filme que me pega, que, opa, vem cá, olha aqui. É, pra o Arley, cara, a gente um dia gravou um cast com o Arley, o Arley disse que esse Rei que é um dos maiores filmes da vida dele, sabe? O filme que mais mexeu com ele, assim, na vida dele, sabe? Não, mas certo, do jeito que o Arley é, ele devia ser viciado, né, em... hoje é outra pessoa, né? Mas é foda, cara. É um filme que realmente qualquer pessoa fica chocada. Aquela cena do braço, a menina sendo currada no final e a velhinha seca, que nem uma múmia, define, né? Isso aí muda vidas, né, cara? Não, mas é sério, porque o Hacking eu vejo assim, porque ele vem num crescente até aquele ápice de destruição, né, total. E que é justamente, o Alex até mencionou, mostrar pra criança, pra adolescente é muito bom. Mas é justamente isso, porque ele vem vindo no crescente e eu particularmente, acho que não precisava daquele exagero. Eu acho que faz sentido, mas não, pra mim não precisava. Mas é porque assim, ó, tá assim. E olha que o filme não é sutil em nenhum momento. Mas eu acho que quando chega naquele final, o buraco no braço lá que vai ser amputado e tal. Eu acho que é tipo assim, se você ainda não percebeu o que é ruim, olha aqui, velho. É uma merda. Sai desse mundo. Ó, vai ser currada aí, ó. Sai dessa engraçado, parada. Engraçado, que tem um amigo meu, que ele é crítico de cinema daqui do Diário de Pernambuco, um jornal bem grande daqui. E ele eu tava conversando com ele uma vez sobre o Aronofsky, que ele falou, justamente o que você tava falando, que ele tem um problema com o Aronofsky, que ele acha que os filmes dele, assim, é muito julgativo, sabe? Tem muita mensagem moral. por trás do fetichista. É maniqueísta, né, às vezes. Eu não acho. Eu não, maniqueísta eu não acho, cara. Discordo eu totalmente. Acho o hacking, às vezes, eu acho que o hacking é muito... Inclusive é isso, velho. Só tem esse lado. É um lado... Eu não acho maniqueísta, né? Maniqueísta de jeito nenhum. Mas eu tô falando assim, do ponto de vista do cara. Cara, eu não concordo. A gente discutiu até sobre isso. Mas, assim, eu coloquei isso, né? Porque ele achou... Não é só tu, Igor, que pensa dessa forma, né? Eu não, não enxergo também assim. É, eu não vejo assim não. Até porque o que eu acho do hacking... A questão é que, assim, igual eu falei no começo, ele não é um filme sobre drogado, ele é um filme sobre vícios. De modo geral. Vícios podem te destruir. E ele não tá, sei lá, cara, eu não vejo eu não como ve- algo eu tão não simples, vejo como simples, filme, nunca eu não vejo esse filme como um filme chapa branca, cara. É, nunca. Eu acho que é muito simplista imaginar que o Darren Aronofsky tá querendo dizer ali, olha, não faça isso, porque senão você vai morrer, você vai perder o braço, você vai ser currado. Eu não acho que é isso que ele tá querendo dizer com esse filme. Eu acho que eu acho que seria, ele seria muito besta se a mensagem do filme fosse essa. Eu acho que é mais assim, o que eu... Mas o então, você não acha... Não, o peraí, ponto... peraí, você falou, agora eu falo. Eita, calma. Peraí. Eu acho que assim, ele é muito mais um filme sobre a que ponto uma pessoa pode chegar por conta de um vício do que ele ficar julgando. Olha, se você não fiz, se você fizer isso... Não, isso é uma coisa, uma questão de cada um. Tem gente que convive com vícios aí por muito tempo. Vide Rolling Stones, né? O Caveirinha tá lá tocando guitarra até hoje e se ele parar de usar droga, ele vai morrer, entendeu? Então ele não quer dizer assim, se você usar droga, você vai fazer isso. Ele quer dizer o seguinte, o ser humano é um animal como qualquer outro. E se você despertar nele qualquer tipo de instinto, e drogas despertam instintos de sobrevivência ou do que quer que seja, pode levar à destruição. O cara se destrói ali porque ele perde totalmente o sentido do que é certo e que é errado, cara. Mas isso e o incrível, sim, mas eu acho que isso é muito claro. Por isso que ele olha pro braço lá, o braço tá todo fudido e ele continua aplicando a droga, cara. É, mas eu posso... Posso agora? Pode, permissão? De novo. É, tréplica. Permissão, seu Caveira, pra falar? Não, mas então, o meu ponto que eu até tinha, estava puxando ele, é que tem... Pô, cara, esse filme tinha coisas que podia ser muito genial. Por exemplo, o que eu acho mais genial nesse filme, na verdade, é o lance do programa de TV. Eu acho que é a parada mais genial do filme todo. Porque ela é a parada mais sutil e, ao mesmo tempo, ácida que acontece durante o filme e que não é exagerada. Ela é exagerada de um jeito que não é exagerado como o braço lá. O negócio é que tudo vem caminhando pra tudo que você falou. Caminhar a destruição causada pelo vício de todos os personagens. Olha, vício. Só que talvez ele comece... Ao meu ver, é porque eu estou discordando de vocês, né? Beleza, acho que ficou claro o ponto de todo mundo. Vai lá, filho, para de sugerir. Ao meu ver, panos quentes, né, velho? Agora depois da bronca, eu tô com panos quentes. Aí, ao meu ver, que aí ele começa a exagerar. Eu acho que ele começa a julgar que ou a plateia dele não sacou ainda, e que eu acho que é errado, porque o filme ele deixa claro o tempo todo, inclusive pela montagem que eu adoro e tal. E esse exagero, e essa, o final, desculpa você, na visão de vocês ou não, mas o final, ele julga, ele condena. Ele condena os personagens dele. Ele condena. Ele condena com a mão divina ali, que ele é, como ele é o dono da obra dele, ele condena com a mão divina todos aqueles personagens, sem dó nem piedade. Mas eu acho engraçado. Se, ele tivesse salvado os personagens, você ia gostar mais do filme, então? Não, ele não. O meu ponto é que ele não devia chegar no exagero. Devia terminar com eles indo de carro, aí acabava o filme lá e não precisava não, mostrar ele sendo porra, internado. Aí pega outro final, aí não sou eu. Mas a obra, ela vai ter pontos que já deixam claro o que ela quer falar. Só que ela fala too much. Eu acho que o Wilk entendeu. Não, eu tô entendendo o que o Wilk tá dizendo. Eu acho que ela fica didática, ela beira o cineasta, né, Igor? Chega aqui e me trata como eu, como espectador, como estúpido, porque eu já tava sacando o que tá acontecendo, e ele é gráfico o tempo todo. Então ele vai pra um gráfico que eu acho excessivo pra aquele filme, pra aquele momento que eu acho mas que... Mas é que nem a questão do lobo, cara. Ele é exagerado. Ele precisa ser exagerado pra chocar mais ainda, entendeu, Igor? Esse é o problema. Eu acho que ele não precisava ser tão exagerado. Esse que é onde eu discordo. Mas, cara... Eu entendo por que vocês gostam. Tá, eu vou... Mas assim, a gente vai ficar nessa o tempo todo. É, vai. Então. Mas não vai chegar num consenso. Mas, não, assim, mas eu acho uma legal coisa, também eu... não ter só quem ama aqui o filme. Eu acho legal discordar também. Mas é engraçado essa tua visão, cara, porque o filme tem uma geladeira que é um personagem do filme e você acha que o cara tá exagerando no final, mas tudo bem. Assim, não, eu a narrativa do filme, cara, é lírica, cara. Caraca, eu te falei que eu gosto do que vai acontecer no filme, das coisas sutis, eu até falei que tem coisas sutis. A televisão, tanto a televisão que eles ficam vendendo, que a televisão, a porra do programa, é uma parada que isso sim pra mim é filme e foda e que ele não fica, ó, essa TV que eles estão carregando é vital porque é a televisão, blá, blá, blá. Não é, ó, agora, mas esse braço aqui tá, porra, tá fudido, eu vou continuar porque é droga, e eu vou morrer e vou ser currado, como eu já falei, e vamos ser julgados porque essa é a nossa vida de merda. É isso, entendeu? Captou? Captou? Entendi o que você quis dizer. Só não... Capitão, ensino médio que vocês estão vendo, o professor vai passar esse filme pra vocês, vocês entenderam agora o que eu quero falar? É isso. Ah, mas não sei, eu não vejo dessa forma, mas tudo bem, né? Tua visão. Amigos. Gosto. Não, lógico. Só não vou gravar mais podcast se você... Gostou, Thiago? Aí, em 2006, então, ele lançou um projeto bem audacioso para quem tinha feito dois filmes mais pé no chão, né? Ele lançou The Fountain, A Fonte da Vida, no Brasil. Filme com o Hugh Jackman, com a Rachel Weisz e com a Ellen Burstyn, de novo. Mas peraí. Não simplesmente lançou O Fonte da Vida, né, cara? A gente vai falar de todo aquele processo. Antes disso, então. Antes Brad Pitt, aquela coisa. Só tem que deixar claro a HQ, né, velho? Ah, não, a HQ foi uma tentativa dele, porque assim, ele tinha esse projeto, ele iria dirigir esse projeto com o Brad Pitt, com a Cate Blanchett, nos papéis principais. Os dois caíram fora. Ela caiu mais, Alex. Por conta da gravidez, né? Isso, é. Caíram fora, a Warner viu que o negócio tava debandando, foi lá e falou, ah, então beleza, acabou a produção. E aí ele falou, puta, né, que bosta, né? Mas ele não quis engavetar, né, cara? Era uma história que eu queria contar. Ele pegou e fez a graphic novel. Gente, Williams, né? Uma puta graphic novel, cara. Pois é. Vá atrás dessa graphic novel. Por favor, é diferente até um pouco da história do filme, mais centrada, mais... não aborda outros temas que o filme aborda, mas por favor, vá atrás dessa graphic novel. É fantástica, né? E engraçado que, assim, Alex, quando os produtores, né, viram que aquela história, né, tinha potencial, resolveu que foi até a Fox, né? Uhum. Fox que resolveu fazer o filme com ele e tal. E o orçamento do filme, quando ele ia fazer com Brad Pitt, com Cate Blanchett, o filme era... Ele tava por 75 milhões, né? O filme tinha um orçamento de 75 milhões. Isso. Quando a Fox chamou ele, deu um orçamento assim, estourando. Ele fez o que podia pra tentar, de 35 milhões, cara. Mas você sabe que eu acho que isso foi bom pra ele? Porque ele teve que se conter mais. Se ele tivesse com 70 milhões na mão, ele poderia partir pra um exagero muito grande nas cenas futuristas, né? Que pra mim não é futurista, mas beleza. E ele poderia acabar perdendo a mão nesse filme. Mas Alex, aí é que tá a questão. Quando ele foi fazer aquelas cenas lá do astronauta, né? Uhum. Lá na bolha e tal... Ele optou por realizar os efeitos usando, tipo, experiências químicas, né? Uhum. Feitas em laboratórios, em vez do CGI, justamente pelo baixo orçamento. Ele queria fazer tudo usou, CGI usou com uma qualidade poderosa. Ele usou a criatividade pra a parada não ficar datada. Exato. Tá ligado? É por isso que ele queria, assim, exigia, é uma obra realmente, assim, muito ousada, né? Por isso que exigia uma quantia de dinheiro maior, né? Pra fazer uma parada. Não, mas, assim, é, né? Mas é bom, eu acho que ele se sentiu desafiado, ele conseguiu fazer um negócio que ficou, vamos discordar de novo, né? Porque em off aqui o Igor já falou que não gosta do filme, mas eu acho que ele conseguiu fazer uma obra excelente, cara. Transcendental, cara, transcendental. Eu adoro esse filme, eu só revi dois filmes dele pra gravar esse podcast. Pronto, esse, Alex, eu vi no cinema, esse foi o primeiro filme da Aronofsky que eu vi no cinema. Ele não passou por aqui, cara, infelizmente, eu tive que esperar, cara, o DVD. Eu saí, cara, fiquei embasbacado com o que eu vi, cara. Eu saí dizendo que, tipo, porra, velho, nunca tinha visto uma parada assim, tipo, que me hipnotizasse desde 2001, sabe? Você sabe o que eu pensei quando eu terminei de ver esse filme? Filha da puta, esse era o filme que se eu fosse um cineasta, eu gostaria de ter feito esse filho da puta fez. Cara, é um filme extremamente original, cara. Tu não vê assim, um filme desse? É difícil tu ver uma parada dessa, cara. E surge de 10 em 10 anos, o Américo fez um dia desse também, belíssimo assim também, sabe? Então é um filme incrível, né? E o filme é tipo assim, basicamente, né? O filme basicamente conta a história de um homem que luta pela vida, né? Em três Sim. contos. Luta pela vida. Na verdade é uma história só, né? É, basicamente. A história que tá acontecendo... É que são assim, três bom. Atos... praticamente uma história só. Fala, a primeira, no caso, história, fala do pesquisador, né? Que tem uma esposa, um câncer, no estado terminal. E ele não se conforma com isso, né, cara? E tenta achar, de todo jeito, a cura, né? Fazendo experiências nos macacos e tal, a cura do câncer, o que acaba virando uma obsessão, né? Sim, não, ele é o Max, né? Ele é o Max do Pi, só que ao invés de matemático, o cara é cientista. Pela vida, né, cara? Ele busca a vida, né? O segundo, a segunda história, né, traz uma rainha da Espanha, que é ameaçada pela Inquisição. Ela tenta, através de um guerreiro, né, que é extremamente apaixonado por ela, que jura lealdade, né, dá vida por ela Espanha, e tal, né? Exatamente, e ele vai buscar na América, né, a árvore da vida, cara, isso, pra tentar salvar o reino, que tipo, é a única salvação justamente da Inquisição, né. Mais uma vez, ele busca, tá buscando o quê? A vida, né? É. Novamente, tá buscando a vida. E depois tem uma espécie de astronauta, né, que mora, sei lá, tipo uma bolha, né, do lado da árvore. Exatamente, um astronauta que mora justamente ao lado da árvore, da tal árvore da vida, né? E onde ele tem, assim, diálogos extremamente existencialistas, né? Reflexivos, né? Que ele ajuda, na verdade, você a entender os outros dois contos, né? Ele completa os outros dois contos. Eu vejo tudo como uma história só, porque a história que, teoricamente, está acontecendo ali é só a do Hugh Jackman como cientista tentando buscar a cura pra mulher, né? Porque a história do Conquistador, ela tá no livro que a mulher tava escrevendo. Essa história do Conquistador nada mais é do que a visão dela pra luta que o marido tá tendo. Exatamente, Então ela tá escrevendo, tanto que ela escreve aquilo e ela não termina, ela fala, você tem que terminar. Não sou eu que vou terminar essa história, é você, porque ali é a visão dela. Então tudo que acontece naquela história é uma metáfora. A Inquisição tá indo atrás da Rainha Isabel. A Rainha Isabel seria ela. A Inquisição é uma representação religiosa. Sim, sim. Na religião, quem tira a vida é Deus. Então a Inquisição tá ali fazendo o papel de Deus. É a Inquisição que vai matar ela. As três histórias tratam de aceitação, né? Sim. Então cabe muito bem com o que tá falando, justamente isso, né? Então é bem essa coisa assim, tudo ali que tá acontecendo é uma metáfora pra antes daquele momento que a gente tá vendo ele, né? Que é o momento assim, que ela, ó, eu tô doente, né? E eu vou morrer. Eu tô com data de validade, eu vou morrer. Você se conformar, né, cara? E você precisa se conformar com isso. Só que ele não se conforma. Ele vai em busca da cura. Incrível, né, Alex? Que a gente vê que ele vai trabalhar com isso de novo lá em O Lutador, né, cara? É. Foda, né? Que esse negócio de aceitação, de você olhar assim, cara, eu tenho que aceitar que acabou, cara. E ali, ele vai nessa luta tal pra buscar a árvore e tal, mas essa luta pra buscar a árvore é a luta dele pra salvar a mulher, né? E no futuro, né, que seria o terceiro ato do filme, terceiro ato da história, o futuro que a gente tem ali, na verdade, é outra metáfora. É outra metáfora, exatamente. Né? Pro momento dele, pós-morte da mulher. Exatamente, o filme brilhante, Alex, o filme trata do romance, cara, o filme é o romance dos dois, por isso que ele é um dos pontos mais altos do filme, né, cara? Exato, mais altos do filme. E assim, a história é tão simples, né? A história de um cara tentando querer salvar a mulher, né? E o cara, ele fica tão obcecado que ele começa a encarar a morte como uma doença. Tem gente que sai dizendo, não, o filme é cabeçudo, o filme quer... Não, cara, o filme é simples, é isso, é um cara que não se conforma que a mulher vai morrer, cara, e tem duas... O resto é tudo exceção de linguiça, tudo coisa porque ele coloca e tal, pra deixar o filme mais recheado, deixar o filme mais pomposo, cheio de metáfora, cheio de a gente ficar uma parada reflexiva mesmo. Por isso que é genial, cara. Ele pegou uma ideia simples e transformou. O Aronofsky tem muito disso, cara. Ele pega uma parada que é simples e transforma numa obra. Epopeias, né? Incrível, jornada de personagem, né? Que o cara ele começa ali totalmente preso no próprio trabalho e até ele chegar no ponto que ele realmente aceita, né, a morte da mulher dele. O cara ele sofreu uma mudança radical, né? E cara, tempo que agradecer aqui é o Brad Pitt, né, cara? Muito obrigado por ter desistido de fazer esse filme, cara. Pois é, porque a gente talvez nunca... Não, mas é verdade, porque assim, eu gosto do Brad Pitt, eu acho ele um ator limitado, mas ele as limitações dele, sabe? Mas eu tô falando do Hugh, velho. Exato. Se o Brad Pitt tivesse feito esse filme, provavelmente a gente nunca saberia que o Hugh Jackman é um puta de um ator, porque... Foda! O cara é foda, cara. Ele não trabalhou em tanta coisa que nem o Brad Pitt, porque o Brad Pitt tem sorte de trabalhar com diretores espetaculares, né? Mas ele carrega um arco dramático sozinho, muito mais que o Brad Pitt, cara. Que o Brad Pitt conseguiria, com certeza. Quando é que ele ia atingir, cara? Aquela coisa, tipo, a lágrima caindo só os olhares assim do cara, isso é fantástico, cara. É, quando ele tá caracterizado como conquistador, já na América Central, que ele já tá todo magro, sabe? Deve estar dias sem comer ali, né? Porque ele tava na América, não conhecia nada, com os dentes amarelados, né? Os ossos do rosto já bem proeminentes, assim. Quase irreconhecível como o Hugh Jackman, né? Exatamente, exatamente. No começo do filme. É fantástico, assim. O cara, ele se doa mesmo pra um papel. E a gente percebe isso da maneira mais boba com o Wolverine, sabe? Você vê que ele leva muito a sério isso que ele faz. Tudo, cara, tudo. Ele é um cara muito compromissado, cara. Até na merda lá do que ele fez com o Tom Hooper, Os Miseráveis, né? Miseráveis, né? Uma história espetacular do Vitor Hugo. Mas o que ele faz, cara, é incrível. O cara canta, o cara chora, o cara, porra, ele domina quando tá em tela, cara. Ele tem muito essa questão de trabalhar com só ele e a câmera, sabe, Alex? Sim, coisa muito sim. De teatro, né? Esse cara, né? Ele começou na Broadway, né, cara? É, não, ele tem essa escola. E o Aronofsky viu ele na Broadway, tá ligado? Ah, é? É, exatamente. O Aronofsky, na verdade, quando... Achei que ele tivesse assistido X-Men, tivesse ficado maluco. Não, ele foi ver, cara, um espetáculo na Broadway e viu esse maluco. É uma coisa totalmente diferente do que ele faz no foi da vida. Mas ele viu esse maluco, ele viu o que esse maluco fazia sozinho. Cara, esse cara tem que ir pro meu filme. Então, assim... Ele chama a atenção toda pra ele, né? A câmera persegue ele em todo momento, assim, porque ele realmente tem uma presença muito forte. O Hugh Jackman é um puta de um ator, assim. É uma pena que ele leve tão a sério o Wolverine, cara, porque ele era pra estar fazendo mais coisas, sabe? Porra, o Wolverine daqui a pouco tá com 60 anos aí, né? Pô, mas se serve aí, já que vocês estão falando de atuação dele, quem puder ver Prisoners, é a melhor atuação dele na vida. Ah, sim. Prisioneiros é o Suspeitos, né, no Brasil. É. Espetacular o filme, né? Espetacular o filme. Concordo com vocês que ele leva um filme dramaticamente, assim, nas costas. Mas eu diga acho... aí, então, Igor, por que você não gosta da Fonte da Vida? Eu vou sentar aqui e vou... Não, cuidado, Igor, com o que vai falar, por favor. Não, não vou estragar esse pra ninguém, não. Tá bonito aí vocês falando, tá? Não, você não vai estragar porque você não vai conseguir me convencer que o filme é ruim, pode falar. Eu tenho certeza que eu não convenci que o outro era ruim também. Porra! Gente, tem uma coisa que eu gosto de revelar também aqui, que eu já falei até pro Igor, que me chamou de doido, mas eu sou um doido que realmente gosta de filmes. E esse, com certeza, vai ser o filme do Aronofsky que eu vou colocar. Essa vai ser minha homenagem, vai ser Fonte da Vida, no caso de Fontaine. Não é o problema não é gostar de filme, pode tatuar o que você quiser de filme. Agora, esse filme, merda, área, né? Mas tá, explica por que o filme é merda. Tenha mais respeito pela sua pele, cara. Mas explica porque o filme é merda, senão ninguém vai te respeitar ouvindo esse podcast. Não vou, eu não tô preparado pra... Ah, não tem argumento. Tá, tudo bem. Então, vamos. É, porque eu vou dar uma dica assim pros ouvintes, já espero que fiquem. Me chamaram, assim, no segundo da noite, né? Ah, isso. Ah, não, senhor, quando o filme é bom, quando o filme é ruim, você tem argumento pra defender. Tem argumento, né? Vamos falar aqui de Márcio Joyce. Eu vi esse filme há tanto tempo. Vamos falar aqui de Márcio Joyce, vamos. Velho, o cara tá lá numa discussão no meio dos amigos dele, então vamos falar do... Eu não tô preparado pra falar isso. Speed. Não, cara, não tô preparado. Pô, tinha que ter estudado pra falar isso aí. Estudado. Você não respeita os ouvintes. Eu não gosto. Eu respeito. Eu não gosto, mas eu não lembro porque eu não gosto, entendeu? Eu tenho que pensar. Que... por causa disso. Muito bom. Vai aí, faz o bullying aí, seus malditos. Tem uma coisa, Alex, que é muito bacana, é que aqui que você percebe que ele já largou muito daquele estilo dele característico, né? E tá com a mão mais leve, né, cara? Ah, sim. Ele faz umas transições muito suaves, né? De uma muito. Coisa pra outra, assim. Mas também, convenhamos, né? Que esse filme não caberia ele ficar, né, naquela, cara, maluquice, tem né? Tem razão. Mostra aquele lado mais elegante, né, velho? Um cinema mais clássico, né? E é lindíssimo, assim, do ponto de vista estético, né? Você fica quase hipnotizado, como eu falei, com o filme, né? Até porque, como bem falou, Alex, não cabia, né, velho? Um filme tão intimista, aquela loucura, alucinado, né? Bom, 2 anos depois, então, ele voltou aos cinemas com um filmaço. O Lutador, de 2008. Pô, filme porrada também, hein, cara? Aí uma obra-prima do Aronofsky. Eu fico puto com um cara que chega e fala: é o filme mais fraco do Aronofsky. Você não vê nada do Aronofsky. O cara é o filho da mãe que fala isso. Tem mesmo, né? Tem muita gente que fala que esse filme é ruim, inclusive, né? É bem bom. Filho da mãe! Sério? Tem gente nova? Sério? Que isso? Puta, na época? Caralho, né? Eu lembro da época. Sério mesmo? Oxi! Os caras estavam esperando que seria o Rock? Tem sacanagem. Nossa, tinha um monte de gente que não gostava. Opa! Falou em Rock. Tinha dois atores cortados pra fazer esse filme antes do Mickey Rourke. Nicolas Cage, que esse não conta, né? Porque tá contado pra tudo. Mas é sério, ele tava contado pra fazer. e Sly. Cara, já pensou esse filme com o Nicolas Cage? Já pensou com o Sly? Não, com o Stallone ia ser complicado por causa do Rock. Com o Nicolas Cage, mano. Nicolas Cage? Quem que cotou o Nicolas Cage pra fazer esse filme? O Aronofsky? Ele falou... Foi? Tava passando assim... Ô, gente, foi o Aronofsky? Foi? Aronofsky. Ele não chegou a contratar porque o Nicolas Cage tava envolvido em outra parada. Que caça as bruxas, aprendiz de feiticeiro. É. O que o Nicolas Cage tá fazendo? Um motoqueiro fantasma. É. Vai ganhar dinheiro, né, velho? O que é que ele ia ganhar no lutador? Pô, mas o que ele ganhou com esse filme que ele fez? Dinheiro, porra! Ele ganhou dinheiro, cara. Ele tá quebrado, ele tá falido. Teve que vender a coleção de quadrinhos dele. Eu acho que é justamente aí. Ele tava falido na época e ficou naquela. Eu faço um filme foda com um diretor foda pra pagar uma dívida, mas eu vou ganhar um troco aqui, não vou pagar porra nenhuma. Ou vou fazer um filme merda que eu vou ganhar uma grana massa. Pô, fazer um filme merda, né? Entendeu a lógica da situação? Porra, Nicolas Cage. O cara já fez filme com o David Lynch, né, velho? Cara, Nicolas Cage já foi um dos meus atores favoritos, cara. O cara é sobrinho do Coppola, porra. Ele... Não, é só isso, cara. Literalmente, o cara tem um nome a zelar, entendeu? Já viu o último filme do Coppola? Nem o Coppola tá zelando o nome dele, né, meu amigo? É verdade, né? Disney veio, pô. Faz um cara que faz... Fez certo, meu amigo. Pode fazer qualquer porcaria depois. Né? Ele fez filme com o Martin Scorsese, ele fez filme com o Brian De Palma, ele fez filme com o Simon Pidgeon. E o Lutador, né? O Lutador. Não, rapidão, vocês estão falando aí, eu acho que não tá mencionando muito, mas tira uma dúvida minha. Porque aqui tá falando que o Axl Rose, ele doou a música do Sweet Child O' Mine pro filme, porque o filme é low budget, né? É baixo orçamento. Uhum. E eu acho que é um padrão, né? Todos os filmes deles foram baratos, né? O Axl doou a música só porque ele fala no filme lá que música de verdade era o hard rock dos anos 80. Aí veio aquele filho da puta do Kurt Cobain. Fudeu com o filme. E é verdade, eu sou o cara que defende isso aí também. High-five nessa. Pois é, eu defendia quando eu tinha 15 anos, depois eu... Sei lá. Você sabia que o Mickey Rourke, ele cortou a testa dele com a navalha de verdade? Pra dar realismo pro papel? Porque a cara do cara já tá estragada. Nossa, não precisa mais a menos, pra ele não ia fazer diferença. Eu duvido se fosse o Brad Pitt, não ia fazer um troço desse. Cara, acho que ele nem sente. Eu acho que ele cortou sem querer. Vai ficar doido então, hein? É tanto Botox, velho, que ele não sente. Não, então, eu acho, o jeito que a cara é fodida, eu acho que já nasce barba na testa, né, velho? O bicho foi lá fazer barba e pá, caralho, cortou. Cara, mas assim, né, cara, o filme, na verdade, que conta a história de um lutador em decadência, né? Na verdade, ele se une à própria história do Mickey Rourke, né, cara? Que o Mickey Rourke era um galã na década de 80, né, cara? Pois era um galã na década de 80 e... Quem nunca viu nenhum filme do Mickey Rourke nos anos 80, assim, recomendo que assista alguma coisa pra ver como... Cara, ele era... Tipo, não era um Brad Pitt, não era um Jared Leto, mas ele é um cara bonitão, né? Mas era um bonitão charmoso, cara, dos anos 80. A história dele é tipo o Médico e o Monstro, só que ele não voltou pro Médico. Ele faz, inclusive, ele faz o Marv de Sin City sem maquiagem, né? Nossa, caralho. Mas só coloca o nariz dele lá, porque ele é horroroso. Só tem o nariz, é verdade. E pegando o que eu tinha falado, né, do Fonte da Vida, né, sobre aquela questão da mudança de estilo, aqui fica mais claro, mais evidente, né, que é uma espécie de amadurecimento do diretor. A questão da linguagem e as ideias permanecem ainda muito vivas. Você identifica que é do Aronofsky a parada, mas o estilo tá muito mais clássico, muito mais de cinema americano. Né? Você vê que realmente aquilo ali já tá com outros olhos, né? Não precisa mais estar querendo aparecer, né? Mas você vê também que é um bom diretor também, ele sabe o que o filme pede, qual a linguagem que o filme pede, né? Ô Igor, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho esse filme muito simplório. Ele tinha, foi o que a gente falou do Fonte da Vida, ele tinha tudo pra ser aqueles filmes de Oscar, sabe? Aqueles filmes tipo, porra, vou fazer um filme pra dar o Oscar pro... Que nem é uma questão lá do... Ainda bem que não foi. Exatamente. O que o Darren faz pelo filme, o Darren aborda de forma obsessiva, né? Como ele constrói o filme, é que ficou fantástico, tá? Eu acho que ele aborda... É melancolia, ela tá estampada no filme, né, cara? Porque é um vício por meio de uma melancolia já... Que é a época que o cara tá vivendo. Uma obsessão, né, Igor? Novamente uma obsessão dele. Que ele mesmo já, cara, ele sabe que é triste, o filme mostra que é triste, o cara vai lá, é açougueiro, né, e dorme no carro, e puta, é uma merda, a filha, brigado com a filha dele, mas ele não larga aquela porra, né, velho, é um vício que é até um amor, inclusive, né, é uma história de amor. mas o cara preso numa época que ele não, já não pertence mais, né? Já teve substitutos pra ele, já teve substitutos pros substitutos dele, mas ele continua vivendo aquilo, né? É, não diria nem tão vício, é o cara, Alex, preso, né? Né? É, como a gente tinha falado lá da fonte, o cara que ele não aceita a morte é que ele não aceita que ele se tornou obsoleto, né? É. E não, só e ele. Outra, cara, assim como a fonte, ele vai atrás da vida. Ele, aquilo ali, na verdade, que deixa ele vivo, né? Sim, ele é, exatamente. Ele não aceita a morte da essa função dele. Porque se morre isso, isso é o que mantém ele vivo. Se morre, ele morre, entendeu? E ele não ia ter uma razão de viver. Ele não tem razão de viver sem isso. É, mas, é uma coisa que, né, ele sabe fazer, né? Porra, é a única coisa que ele sabe fazer. Igor, eu acho que o Aronofsky, ele te ouviu, tipo assim, ele foi no futuro, agora, nessa noite, te ouviu dizendo, Aronofsky, não precisa ir mais além. Corta, cara, que tá bom, né? Porque ele fez isso com o lutador, né, cara? Ele não mostra o que aconteceu com o cara. Não precisa, a gente entender o que o cara se fudeu ou que aconteceu alguma coisa, entendeu? Caraca, e muito bom se lembrar, porque que cena final, né, cara? Tá, porra, essa tá de um dos frames meus preferidos do Aronofsky, aquela cena final, que termina daquele jeito, aberto, e faz todo sentido. Esse filme faz todo sentido narrativamente, né? É um aberto que não é aberto, né? Você sabe que o cara se fudeu de algum jeito ali, né? Cara, mas ele vem se fudendo. É um aberto, é um aberto, final, mas eu te coloco... Não é um final ambíguo, não, cara. Não, mas é um final ambíguo, não. Mas ele é esperançoso. Ele é esperançoso da forma que o lutador é do filme. Que ele tem uma esperança que é morta. Ele corre de todo jeito pra buscar alternativa pra continuar naquele lugar. Só que ele sabe, e a gente sabe, que não vai dar em nada. E não dá em nada. E ele já vive aquilo faz, sei lá, desde que acabou o auge dele, ele vive aquela merda. Mas ele tem uma esperança que brilha lá dentro dele, entendeu? E o final do filme, pra mim, é isso. É uma esperança do lutador em si, que o espectador acaba pegando pra si ao ver o filme. Quando termina o filme, você já tá tão acostumado com aquela linguagem ali, de lento, devagar, e com a melancolia do personagem, que aquela resquício, aquela faísca de esperança que o lutador tem durante o filme todo, durante toda a vida dele decadente, o espectador rouba pra si e termina olhando aquilo lá com um glitter, um brilhinho de esperança. E novamente, eu não sei se vocês repararam, né, mas isso realmente é muito evidente. O estilo de filmar, né, do Aronofsky nesse filme é muito documental, galera. Totalmente. Perceberam isso? A câmera acompanhando o personagem o tempo todo, né? Acho que entendeu? 90% do filme... Por trás. Tipo assim, é ele acompanhando o que ele tá fazendo. É, tipo... que é muito corajoso de se fazer, inclusive. Ele pega detalhes, sabe? Ele pega detalhes, tipo assim, ele mostra o cara se barbeando, ele mostra o cara fazendo... Tipo como se fosse uma coisa documental pra mostrar, tipo, a rotina do cara, sacou? Não, e é muito bom que o filme, ele tem uma lógica dentro de si. Por exemplo, decadência, né? É um ponto do filme. E até a puta lá... vai pelo mesmo caminho, né, cara? Meio que... Sim. Ela tá no mesmo barco que ele. Ah, os jovens querem e tal. É, e não é só personagens decadentes, mas uma lógica de vida decadente. A decadência do relacionamento de pai e filha, né? A decadência de romance, decadência de organizações, enfim, é decadência... Esse filme foi pra ele ganhar o Oscar e não ganhou, né, cara? Perdeu, pois é, né? Coitado do Tim Hurk, né, cara? Vai tomar no cu, velho, porque era pra ele, sério. Porra. Porque o Champagne é fazendo o papel do Milk, né, cara? O papel do Milk. Porra, não, muito eu adoro bom, Champagne. Beleza. Valeu, Milk, tá legal, mas... Muito bom o papel também do... Muito bom o papel do Milk também, mas... Porra, covardia, cara. Se comparar, é um filme, digamos que indie, né? Alternativo, menor. E o Oscar só indica esses filmes, assim. É, faz por obrigação, né? É, mas você pode ver que pode ter filme... Mas aí foi distribuído normal, viu, Igor? O lutador. Não, sim, mas ele. Mas o aspecto dele, véio, a linguagem dele é totalmente. Não. É menor. Ele é alternativo. É o que a gente até discutiu. Ele não vai pro. O Gus, né, também. O Gus também tem uma história grande também, o Gus. Sim, e mesmo assim, o Milk, ele é muito. Cara, o Milk, ele é Oscar cagado, esfregado na cara, certo? Então, ele é todo formulário pra ganhar Oscar. E pra mim é tipo um discurso do rei também, saca? É um filme que eu acho, cara, um saco, mas biografia. Opa! Cara, biografia é isso mesmo. E acaba sendo chato, mas, porra, você sabe que tem a fórmula e ele vai ganhar, então... Mas eu acho sacanagem, porque o Oscar, geralmente, ele é até justo na questão de atuação. E eu acho que nesse ano deu errado. Mas... Justo? Ellen Burstyn, coitada, não ganhou também pelo Requiem por um Sonho? Não, mas assim, se você for comparar com filme, diretor, eu acho que atuação, pelo menos até os indicados, geralmente é mais justo, eu acho. Thank you. Aí chegamos em 2010 com o Cisne Negro, que ele retoma muitos temas, inclusive do próprio lutador também, né? Mexe também com o espectador da mesma forma que todos os outros, né? Mas ele tem umas coisas mais viscerais. Eu acho que não cabe também a gente ficar comparando, porque muita gente compara, né? Cisne Negro com Perfect Blue, né? Que é um anime do Satoshi Kon, recomendável pra todo mundo aí assistir. Filme bom pra caramba, que o Darren Aronofsky comprou os direitos desse filme justamente pra ele tirar uma cena e colocar no Cisne Negro, mas vamos falar do Cisne Negro, né? Exatamente. É, não, porque assim, eu sempre vejo o pessoal comparando e acaba esquecendo de falar do filme pelo que ele é. Assim, e as outras referências cinematográficas que tem dentro do filme, que são muitas. Tem um monte, tem Polanski, né? A gente vai fora... e a gente vai chegar lá. É, assim, ele é um filme que ele parte de uma análise de personagem, assim, né, da menina interpretada pela Natalie Portman, né, a Nina, que é uma coisa assim meio Dostoiévski, né, meio Kafka. No cinema a gente até cita o Cronenberg, até porque o Cronenberg também puxa muito pro Kafka, né? E é uma obra perturbadora, cara, ele é quase um filme de terror, sabe, uma análise psicológica terrível de uma personagem totalmente presa numa situação muito parecida com o que o lutador passa, né? Que também não consegue sair daquela situação dele, mas ela é presa por essa situação por conta de fatores externos, né? O que ainda é pior, porque o Mickey Rourke, ele tem consciência, né? De que ele vive daquela forma porque ele não quer viver de outra forma. Ela não, né? Ela tem a mãe dela ali que trata ela como uma criança, praticamente. Né? É legal isso, né? Porque é uma obsessão tratada de outra forma, né? Uma obsessão em fazer o que os outros querem que você faça, né? É, o que os outros esperam, né? Que você faça. Fazer, né? Você tem que pressão. Sempre agradar os outros, né? Porra, quem vive desse jeito não vive uma vida plena, uma vida própria. Muita gente. Muita. Não é? Mas as regras... Assim, né, porque eu tô na universidade agora, mas você vê que muita gente faz um curso que é o que o pai quer, muita gente não tá feliz, mas vive o que os outros querem, cara. E eu acho legal que isso do Aronofsky, ele como cineasta, ele vai evoluindo sempre, né? Sempre. Esse é o foco dele, a obsessão, mas ele varia. E assim, o que já abre mais pra eu dizer aqui, que eu acho que, na verdade, o Cisne Negro é o grande marco da carreira do Aronofsky, cara. Sabe, é um filme que ele mostra, assim, um total domínio de linguagem cinematográfica, né? Trabalha num roteiro extremamente complexo e, tipo, recheado de vários elementos, colocando uma visão, tipo, grande, né, pro cinema grande, assim, é um filme grande, é um filme que, sem dúvida, já virou, eu acho que já virou um clássico contemporâneo, né. Daqui a alguns anos, eu acho que a gente vai ver várias pessoas citando esse filme como uma referência, né, cara, pra arte, assim, de modo geral, sabe? Inclusive, ele é muito popular, né, cara, todo mundo... Assim, pessoas que nem são fãs de cinema, que eu conheço, citam o filme o tempo todo. Pessoas que nem viram o filme e se fantasiaram do filme, né, cara, no carnaval. Pois é. Pessoas que só viram o filme por causa da cena da Natalie Portman com a... Mas que Camila cena, Pontes, né? Puta merda! Tipo... Ô, Alex, complementando aquele negócio que tu falou das influências, bacana, assim, até nos textos quando eu escrevo, eu gosto muito de citar, e, tipo assim, falar pra galera ir atrás, assim, que eu acho do caralho. Essa questão da influência dentro do filme, tem muito daquele filme do David Lynch, novamente, né, do Cidade dos Sonhos, na parte, sim, surreal dela com a Mila Kunis e sensual, né, e totalmente em cima dos filmes, daquele filme que faz do a trilogia do apartamento, do Polanski, que é o Repulsa ao Sexo. Exato, tem uma mulher no apartamento que é reprimida sexualmente, tem vários devaneios e tal, também é em cima disso aí. Estupro, né, falar nisso que tu falou, que realmente foi brilhante, eu tinha feito até uma anotação aqui sobre isso, que é, acho que todos os filmes do Aronofsky têm uma influência muito forte do Cronenberg, cara. Modo geral, assim. E esse, muito claro, assim, com as influências de Crash, as influências de Gêmeos, Mórbida Semelhança. Então, é assim, a diferença é que o Cronenberg, a pequena diferença, o Cronenberg aborda mais a questão da carne, do sexo. É, visceral. Ele é mais... É, exatamente. Ele é mais visceral. O Aronofsky é um pouco mais técnico. Assim, ele é um pouco mais frio. Ele aborda mais a questão do sentimento, né? A questão da cabeça do cara, né? O Aronofsky tem essa... A diferença é essa, né? Engraçado, né? Os dois são kafkanianos, mas um é mais da carne, igual você falou, e o outro, ele envolve mais o psicológico. Né? É legal. É, exatamente. E é legal você falar que tipo, é um marco na carreira do Aronofsky, porque quando eu vi o Lutador, e eu vi na época mesmo, acabou o filme, eu falei, caralho, o melhor filme do Aronofsky. Não tem como fazer outra coisa melhor não, que isso. Aí né? Acabou tipo assim. O filme, caralho, o melhor filme do Aronofsky. É, na verdade. Aí eu, velho, o filme ele é uma ópera. Ele é uma ópera, porque, e eu acho que a melhor trilha sonora do filme do Aronofsky tá no Cisne Negro. Ah, mas lógico, porque né? Porque ela... O cara usa a música, ela não para, velho. Ela não para e ela é crescente. E quando chega naquela cena final, que é o ufa, né? Finalmente. Rapaz, é tudo grandioso e a música vem e tá porra. E termina com... cara, a cena é muito genial. E aí termina muito épico e trágico como uma ópera, saca? E ela vai sofrendo o tempo todo. Mas aí é como o próprio balé também, né? Não, o balé pega muito, é operático, é algo operático. Sim, não, entendi o que você quis dizer. Porque sempre é muito dramático, os personagens são desgraçados, né? A vida é desgraçada dos personagens. E ela sofre o tempo inteiro e no final tem o sofrimento final que é só pra ela compensar a pressão que ela sofre, né? Então, que continua a desgraça e termina com... Já sendo chato, falando de novo dessa questão aqui, né? Mas digo de novo, né, velho? Como ele explora o tema lá de obsessão, né? Dessa vez, assim, da maneira mais aguda possível, cara. Ele trabalha, tipo, isso praticamente em cima de uma criança que não cresceu, né? Ainda é um cisne branco que tá querendo, de repente, desabrochar e virar o cisne negro, né? Pois é uma coisa que ela não consegue, porque a mãe não deixa. E é engraçado que a mãe dela, né? Ela identifica que a menina tem um problema e não consegue ver que ela é parte fundamental do problema da menina, né? E é legal que até a cena, você falou a cena aí que todo mundo só fala, da putaria. É legal que quando... mas ela tem uma função, né, legal pro filme. Lógico, isso é importante também. O cara não colocou elas duas ali. Não, mas não a ali, cena em si, o final da cena, porque a Natalie Portman, ela imagina que ela tá se masturbando, né? Sim. E ela é uma garota muito presa, e é igual você já falou, referência de Repulsa ao Sexo, por exemplo. E ela não... Quem é preso, de qualquer forma assim, não é aberto sexualmente também. E ela, durante o filme, você vê que a menina é quase... andrógena, né? Sei lá, ela só foca na porra do balé. E quando ela tá se masturbando, ela se solta tanto, mas quando ela acorda, né? Que ela percebe quem tá lá na porra do quarto, né? A maldita da mãe dela tá lá sempre podando ela. E ela dá o susto, ela trava e volta pro estado original dela de... É tipo assim, né, cara? Ela precisou ser perfeita, né? A mãe dela quer que ela se torne um perfeita, né? No que faz, né? E isso acaba, na verdade, destruindo ela completamente, né, cara? Ela vira quase que um produto, né? Ela... Moldada, né? É, porque ela deixa... Ela vai perdendo a humanidade dela. É isso, ela vai perdendo a humanidade. E a discussão que esse filme causou, né, cara? Eu já li muita crítica, muita teoria, muita referência, assim, desse filme. Ah, e aí que entra, ó, aí que eu posso ligar com o Hacking, olha só que bonito. Porque no Hacking, que eu já falei que é descarado, esse filme, ele faz com maestria o que eu queria que Hacking tivesse feito. Que ele termina lá, ao invés dele só falar, olha que deixar tudo claro, ela termina lá o balé, morre, mas é tudo simbólico, tudo que tá acontecendo ali, não é só escancar. Como um lutador, ele acaba exatamente como lutador. Isso, o cara melhorou muito como diretor, vou te falar. Exatamente. Nada a ver, Igor. Mas é muito mais simbólico e menos e mais sutil e menos escarado do que Hacking, por exemplo, e que deixa o filme genial, porque ele fica muito mais aberto pra qualquer interpretação artística do que só drogas são ruins. O Alex falou aí a respeito dessa questão do filme de terror, né? Tem uma curiosidade bacana desse filme aqui. Sabe a transformação da Natalie pra o cisne? O Darren se baseou naquela transformação. Ele disse que se baseou no lobisomem, velho. Na transformação clássica do lobisomem pra fazer aquilo ali, mostrando, tipo assim, poucos planos de detalhes e mostrando aos poucos a transformação, depois abrindo um plano aberto. Então, é realmente um filme de terror, Alex. É um filme de terror. Pra ele, é um filme de terror, o Cisne Negro. Pra mim também. Não só pra ele, exatamente. O espectador também. O filme, ele eu acho que ele consegue tirar do espectador reações que muitos filmes descaradamente de terror não conseguem. Cara, ela arrancando a pele do dedo, pronto. Qualquer um se cai. Nossa, cara, aquela cena é... É mais assustador que qualquer filme que saiu ano passado de terror. Aquilo lá aí é cronenbergiano na veia também, né? Aquilo lá. Sim. Mas, velho, fotografia é toda escura, toda... Granulada pra caramba. Granulada demais. Demais não. Não fala demais. Caramba. Ela é fundamental. Pra caramba. Cara. O granulado no filme lá é fundamental. Porque assim, eu vi, por exemplo, a gente sabe, né? Tem um cara que é doido pro Blu-ray, tem um site lá e tal. E ele reclamando do granulado do Cisne Negro. Mas na verdade, ao contrário. O granulado do Cisne Negro, ele tem a mesma função do que ele fez no primeiro filme lá, cara, do Pi. Pra dar aquele aspecto de sonho, aquele aspecto. Eu acho o granulado do Cisne Negro uma coisa até mais crua quando ela tá na rua, sabe? Aquela coisa da câmera tá acompanhando com ela, que é tem cenas muito parecidas com do lutador, por exemplo. E ele filmou em algumas câmeras de 16 milímetros, né? Também. Isso. E aí, quando tá aquele granulado, eu acho que passa uma ideia assim muito mais crua mesmo da personagem. Concordo, sabe? Com o Alex, acho que torna mais pé no chão e fica quase que Michael Maniano, saca? O Michael Mann novo, ele... Isso, exatamente. E granulado, ele deixa o granulado mesmo, que pra deixar tudo mais ali realista e tal. E eu acho que é porque é quando ela tá só ela sai daquilo lá e em volta tá mais realístico. E ela que tá vivendo aquela porra toda, aquela maluquice. Mas é um exterior, puta filmaço, né, cara? É, eu acho outra obra-prima. Tá aí, que eu falei que eu tinha três filmes dele. Pi, Lutador, Cisne Negro. Pô, não, mas assim, vai, eu sei que você não gosta da fonte e tal, mas o cara tem uma filmografia invejável impecável, pra qualquer, cara, sabe, diretor aí dos últimos 12, 15 anos. É diretor de Tartarugas Ninja, né? Então. E aí a gente espera agora que o Noé, né? Cara, Noé, não quebre espera, isso. Véio, ninguém espera, velho. Vocês esperam? Quem espera? Cara, Alex, se você sabe, assim, eu não conheço ninguém... Do começo, não, eu não conheço ninguém mais fã que eu do Aronofsky, cara, e... Eu vou te falar que eu não estou acreditando nesse Noé, cara. Não, eu espero que não seja uma quebra. Eu espero que seja um filme, por mais comercial que ele possa ser, que ele continue sendo um filme bom. Exato. Né? Ele não precisa ser o Cisne Negro, ele não precisa ser o Lutador, ele não precisa ser extremamente autoral. Ele só precisa ser um filme bom pra não ter essa quebra. Que a gente possa chegar aqui e falar assim, ó, o Aronofsky, ele fez um filme que, tudo bem, não é aquele Aronofsky que a gente tava vendo aí nos últimos 5 filmes dele. Mas é um filme muito bom. É um filme coerente, é um filme que tem um roteiro bacana, muito bem conduzido. Tomara que a gente possa dizer isso. Eu não quero chegar aqui e falar assim, porra, assisti Noé, eu acho que não foi o Aronofsky que dirigiu isso, não. Porém... E lembrando que se não fosse o Noé, seria o Wolverine. Não, o Wolverine nunca ia sair. É, eu também, assim, essas balelas do Batman, que o Aronofsky já se envolveu em muita coisa, né? Batman, Robocop, Wolverine, eu acho que... O Batman ia mesmo, cara. A Warner que não quis, porque... Porque não tem como, Alex. Porque não tem como. O Wolverine também, ele foi praticamente contratado, né? Sim, não, mas o negócio do Batman foi... A Warner, ela deu a mesma liberdade pra ele que ela deu pro Nolan. E o filme que ele escreveu junto com o Frank Miller era uma loucura, cara. Nunca que a Warner ia deixar ele fazer aquele escreveu filme. Escreveu com o Frank Miller, já é uma loucura, né? Cara, o Bruce Wayne, depois que os pais morrem, ele é criado por um mecânico. Nossa! E é detalhe, né? Esse mecânico é o Alfred, é um negão. Esse mecânico é o Big Al. Nossa! Genial. A batalha final do filme, cara. Eu quero ver esse filme. Não, cara, eu juro, eu li o roteiro, falei, puta, isso aqui ia ser um filmaço, cara, mas não bate. Nem o Morrison, né, que destruiu o Batman, tipo assim, o que eu falo destruiu é tipo, fez as aventuras mais alucinógenas do morcego, teve a audácia de fazer isso, né, velho? Não, a cena final, a batalha final do filme seria o Batman contra o prefeito de Gotham City. Nossa, gênio. No gabinete do prefeito. E aí ele estaria lutando com o prefeito, assim, todo desajeitado, porque ele não tem treinamento em artes marciais nenhum. Aí ele pega a primeira coisa que ele vê na frente, assim, pra atacar o cara, é uma caneta, e ele dá uma canetada no olho do prefeito. Ai, que Scorsese, queda, mano. Scorsese! Magic Trick. Magic Trick, né? E o prefeito cai, assim, com essa caneta no olho e tal. Nossa. E aí ele fala, a corrupção aqui não. É uma doença, sua cura. Né? Mas assim, o roteiro é uma loucura. Tipo, tem umas cenas, assim, muito Frank Miller, sabe? O primeira noite que ele sai, assim, pra patrulhar Gotham City, né? Acaba virando notícia, né? O misterioso vigilante, não sei o quê. E aí ele vendo as notícias na televisão, assim, ele dá um sorriso pra câmera, não tem um dente na boca, mano. Meu irmão, esse negócio ele tinha que juntar com alguém e fazer uma graphic novel, cara. Isso aí. Cara, meu sonho é ver isso transformado numa graphic novel ou num filme que não seja do Batman, seja um outro personagem. Não, um filme pra internet, cara. Pensa que genial você ver isso, velho. Cara, é muito foda, cara. É muito foda o roteiro desse filme. Olha aí. É muito foda. Mas então, voltando pro Noah, só porque você falou um negócio que eu ia falar. Mesmo que a gente assista e fala, pode, é bom, mas não é o filme que vinha sendo. Você não acha que ia ser uma incoerência na carreira dele que a gente acabou de discutir, que veio sempre num crescente? E ele sim, seria incoerente. Mas, pô, não, essa aí eu não entendi, não. Como assim? Não, incoerente assim, se ele fizer um filme que não tem a cara dele. Um filme que, não, por mais... que vai ter a cara dele, vai ter, Alex. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Até a gente, eu tava lendo que ele, na verdade, teve várias divergências com a Paramount por escolhas, entendeu? Dentro do filme. Então, assim, realmente, isso. Ele colocou... E até porque esse filme... Um filme de estúdio, né? Mas ele é um filme de uma ideia original do cara, né, cara? Ele fez um HQ também do Noé e apresentou pra eles, né? É, por isso que eu digo assim, que eu realmente espero que ele consiga colocar as ideias dele ali sem sacrificar, né? a história e que ele não tenha sacrificado o estilo dele por conta do estúdio. Vamos esperar, o filme estreia agora, vamos assistir aí no cinema, ver o que vai acontecer nesse filme. Vejo dia 2, a crítica tá no Cine Alerta lá, dia 3. Então é isso que a gente tinha pra falar, meus amigos, de Darren Aronofsky, o cara do momento, da semana, pelo menos. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou abordar aqui o máximo de cada filme deles, mas sempre acaba faltando alguma coisa, então, por favor, se sinta à vontade a participar do podcast estendendo sua participação nos comentários abaixo. Mas antes de a gente encerrar, tem aquele momento importante, descontraído e legal, aonde iremos ler os comentários referente ao Letra Vermelho de número 57, onde falamos da grande surpresa do ano, True Detective. Vamos lá, Alexandre? Vamos lá. Alexandre, leia pra gente o primeiro comentário do podcast, por gentileza. Primeiro comentário é do Danilo Eburnio, e ele comenta o seguinte: muito bom o cast, concordo plenamente que a série é mais sobre o desenvolvimento dos personagens em si, do que o caso do Carcoça, que ao meu ver é apenas pano de fundo pra tudo aquilo. Li na internet algumas pessoas reclamando também sobre o final. Bom, quem quis ver a série pensando que o importante era descobrirem sobre o Rei Amarelo, simplesmente viu do jeito errado, pois o final era passar a mensagem que a loucura e a violência humana são muito maiores do que nós. Ninguém pode acabar com tudo isso sozinho. Inclusive Rust entendeu isso ao falar as já citadas frases do final. Eu achei perfeito. E sobre a segunda temporada, não acho que o Pizzolatto vai fazer algo corrido. Certamente ele tem outros roteiros e ideias engatilhadas, esperando apenas a oportunidade de executá-las de modo adequado. Enfim, agora é esperar a próxima. É isso aí, Danilo. Valeu pelo comentário. Maravilha. Obrigado, Danilo, pela sua participação. E é isso. Senhor Igor, Frederico, leia o próximo pra gente, por gentileza. Arroba Mariana. Adorei o podcast. Eu assisti a série semana na HBO, mas eu gostei mais ainda quando revi ela em 2 dias. 4 horas em cada dia e eu comentei algo que vocês falaram no cast. Abre aspas. Parece um filme de 8 horas. Eu gostei muito mais da série na segunda vez, pois acho que consegui captar melhor todas as informações na tela. Na primeira vez, eu estava tão interessado no relacionamento dos dois que perdi algumas coisas sobre a investigação. Coisa que na segunda leitura da série eu consegui entender melhor e ver como foi escrito com cuidado também. Isso aí. Muito obrigado, Mariana. Pegando gancho aí de comentário, eu não comentei, mas vou comentar agora, sobre o final do True Detective. Muita gente tá reclamando porque achou meio simplório, porque achou que faltou algo, algum buzz, gerar algum buzz, né, e pelo contrário, foi uma coisa bem mais light, bem mais, vamos dizer assim, pé no chão, né. Teve um amigo meu doido que ele disse, porra, eu esperava uns demônios saindo do lugar e pá. Wilker, eu vou ter que falar, você tem que rever os seus amigos seus, porque ele é louco. Até agora... Eu esperava os demônios sair do lugar, aquela coisa toda, enfim. Mas assim, o que o Nick, né, o Nick Pizzolatto fez, eu achei fantástico. E quando, eu tava assim, pô, como é que ele vai dar esse desfecho final? Eu até coloquei, postei lá na rede social, a respeito do último diálogo dessa primeira temporada, né, que o Rusty faz, que ele, o cara falou do negócio do céu, né, que o céu é diferente, que tá meio obscuro e que realmente, aí ele pega e diz, eu acho que você tá percebendo o lance errado sobre o céu. Aí o Martin faz, como assim? Antigamente só existia escuridão. Na minha opinião, a luz está vencendo. Então, assim, o que ele quis dizer com isso, eu acho que, na verdade, o Nick falando pra gente, né? Que a gente esperava um final obscuro, um final ambíguo, impactante, sobrenatural. E eu acho que, na verdade, ele tornou a parada muito mais crível, muito mais real, quando acredita um pouco na humanidade, né? Porque ele não resolveu o caso, né, cara? Ele não resolveu o caso. Ele resolveu a questão desse cara, mas aceita, continua lá viva. E a vida é assim, entendeu? Ele venceu, então... ele venceu a batalha, mas não a guerra. É o que o Marte fala, inclusive, né? O Marte exatamente, fala, exatamente. Dá pra vencer tudo. A gente ganha. Fica satisfeito com isso aí, cara. É o que o máximo que a gente vai conseguir, é isso. E outra, eu tinha citado também que o Nick, ele é fã de dois quadrinistas, assim, favoritos. favoritos, que é o Alan Moore e o Grant Morrison. E os dois, essa obra, a obra dele tem muito dos dois, cara. Então, assim, como a galera tava querendo realmente uma coisa à la Seven, né? A gente impactar pra saber quem é um assassino. Não, cara. É igual o Watchmen. O Watchmen, a gente tá nem aí pra quem matou o comediante. A gente quer saber, na verdade, a obra no todo, as referências, a riqueza da obra, de modo geral, entendeu? O texto, né? As discussões. Exatamente. Texto. E também, quem já leu Os Invisíveis e o personagem principal lá, ele se mostra extremamente complexo, mas o desfecho é totalmente normal, cara. É um personagem totalmente frágil. Mas aí, né, Wilker, você tá querendo exigir demais do espectador. Porque eu vou te falar, quando algo faz muito sucesso, não são só pessoas legais e espertas como a gente, que você tá falando aí, que assiste, entendeu? Eu não tô chamando ninguém de burro nem nada, mas tem gente que não tá acostumada a um certo tipo de mídia ou produto. E o Detetive não teve um ápice que alguém, algumas pessoas que estão acostumadas, como seus amigos aí, muito louco. É, os amigos do Will, acostumados ao ápice estourar no final e eba, morreu o sangue, matou todo mundo, prendeu todo mundo, beleza, fechou. Aí rola isso, mas acho que é muito devido ao sucesso da série em si, inclusive, porque começa nego a assistir que nem acompanha a série direito, ou não acompanha a literatura, que é referência e tal, e aí que é algo, né, catártico que não precisa, e puta que pariu, se reclamar desse final, eu vou te falar que foi o final que mais me arrepiou na minha vida. O que o Igor disse é o seguinte: a série fez muito sucesso, acabou atraindo o pessoal que é fã do seriado do CW. Não, caraca, eu sou fã de Arrow, nem vem, eu odeio quem fala isso. Arrow, né, cara? Arrow acabou, né? Atraiu quem é fã de The Big Bang Theory, sabe? Quem é fã de Two and a Half Men, ou então, pior, Anger Management. Você é fã de Anger Management? Mas eu não. Ô, Igor e Alexandre. Pessoal que acompanha CSI há 15 anos, sabe? Não, quem acompanha NCIS, né? Só vó, né, bicho? Eu não acho que ele queira, na verdade, chamar um espectador de burro, nada do tipo, não. Eu acho não, que eu não falei isso. Eu falei extremamente simplório, assim. Eu acho que, na verdade, é assim: cada pessoa tem o direito de gostar ou não, né? Mesmo não sendo aprofundado e tal na coisa. Eu tô defendendo quem não gostou. É, não, o que o Kruger tá falando é que assim, as pessoas às vezes elas estão acostumadas com um determinado tipo de história, que pra ela a história policial sempre vai ter um desfecho mirabolante. E aí essa pessoa, ela ouviu todo mundo falar de True Detective, cara, pô, uma série policial, vou assistir. Aí a série não tem o desfecho mirabolante, por melhor que seja o desfecho... É um anticlímax pra ela. É um anticlímax pra ela, entendeu? É uma coisa pessoal, assim, a pessoa já vai com expectativa de que vai ter reviravolta. Vê, debate tudo, mas a gente debate a obra. A gente discute, pensa a obra como obra. Quem assiste assim, esse convidado aí, desavisado, ele assiste pra ele. Ele não julga o que é bom pra ele. Ele não tá julgando a obra se com o central da obra era a parceria dos dois. Ele tá julgando que é policial, então tem que, porra, explode aí essa porra de Carcosa e sai o Schwarzenegger de óculos escuros e é isso aí, meu amigo. Acabou, entendeu? Eu tô até defendendo esse tipo de público, ele não tá acostumado também. Eu acho que eu não sou um bom advogado, mas assim, eu não quis diminuir ninguém, mas diminuindo, assim, vai ver. Tá bom. Entendemos. E era isso que a gente tinha pra falar. Comentem sobre o podcast de hoje. Lembrando sempre que existem outros meios além do post para entrar em contato com a gente, com o Alexandre, sempre te lembra. Pois é, você pode mandar o seu comentário no e-mail alertavermelho@cinealerta.com.br ou através das redes sociais lá no twitter.com/cinealerta ou no facebook.com/cinealerta. Exatamente, comente, compartilhe, divulgue. E na verdade agradecer, né, cara, me chamar aí pra participar, finalmente ter participado do cast aí. E, assim, por favor, comentem lá também nas críticas, assim, eu acho bacana o feedback, além daqui, eu escrevo lá pro portal de cinema, do Cine Pop também. Vocês podem me acompanhar também lá no Twitter, fala muita coisa sobre cinema e sobre muita coisa assim, do modo geral, né? E sim, muito obrigado. O perfil do Wilker vai ter o link aí, né, no post, e o link lá pro Cine Pop também. É, um abraço pro agora, mas o Wilker, ele não... E manda o Wilker, manda o Renato parar de viajar e trabalhar, que o cara fica viajando todo dia, mano. Deve ser muito fácil ser dono do Cineport. Mas ele tá, por exemplo, ele tá em viagem agora, ele tá no Nova York e foi cobrir um festival lá. É mentira dele, velho. Você não acredita dele, não. É só desculpa, só. O festival é um dia e vai passar um mês, né? O Wilker agradeceu aí no final do podcast, mas na verdade não precisa agradecer porque ele é da equipe, porra. Ele agora vai participar sempre com a gente. Não posso aproveitar, deixa e também aproveitar a oportunidade? É isso, vai. Virou o programa da Xuxa. É, e agradecer a minha mãe, o meu pai. Não, sacanagem. Não, então, é porque aí quem o ouvinte que puder e quiser conferir uma página de tinha maneira que eu faço, vai no www, Tumblr, enfim, depois os mini-link aí, Memórias de um Outro, e curte lá, que é maneiro. Inclusive, na página do Facebook tem um desenho de True Detective. E o Cine Alerta compartilhou, o Cine Alerta compartilhou o desenho. Eu recomendo do True Detective e de Hannibal também. O Sr. Igor Frederico, a gente fica aqui brincando com ele, apesar de ele não gostar da Fonte da Vida. Rapaz muito talentoso. Um menino problemático, né? E a gente espera ganhar dinheiro com ele um dia, né? Senão a gente não tava deixando ele ficar falando aqui. Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Até. Até. Até mais, galera.